chegou a hora de Zombicide ir para o espaço. Jogatina BG lança sua campanha no Padrim. Chuva de anúncios na semana do Diversão Offline. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do podcast do Jogatina BG News. Eu sou o Zabuzeta e esse podcast aqui, lembrando, é um podcast oriundo do nosso canal de notícias no Telegram, onde você pode acompanhar as notícias tanto no Telegram, tanto agora no Twitter. Você pode seguir lá, @JogatinaBGNews, para as notícias que a gente publica no Telegram. Agora também vai pro Twitter. Você também pode seguir o Jogatina BG em várias redes sociais. No Twitter, o @JogatinaBG. No Facebook, é facebook.com/JogatinaBG. No YouTube, você pode assinar lá o nosso canal, no youtube.com/JogatinaBG. Você pode entrar também nos nossos grupos do Telegram, que vão estar linkados aqui na postagem. Para começar, né, a gente tem aqui, claro, as novidades do Jogatina BG, onde lançamos nossa campanha no Padrim. Isso mesmo, temos uma campanha agora. Eu convido vocês a entrar lá no padrim.com.br/JogatinaBG para conhecer nossas metas, né, de conteúdo e até considerar se tornar padrim e receber recompensas. Também do Jogatina BG a gente teve mais um vídeo da coluna Week, dessa vez apresentado pelo Snake, onde ele falou sobre jogos Gateway, ou jogos de entrada. Teve também, na semana passada, o podcast número 50 do Jogatina BG. A gente falou sobre os 2 anos do Jogatina BG, a nossa ideia de desenvolver a campanha do Padrim e a nossa evolução como jogadores ao longo desse período, né? Falando aqui de board games no Jogatina BG. Falando em podcast também, na semana passada saiu a 8ª edição do Ficha do Jogador com o Davi Coelho, ficou muito legal e eu convido vocês a acompanhar essa entrevista que eu fiz lá com ele, cara. Muito, muito maneiro. O Davi Coelho é uma pessoa incrível e eu recomendo vocês escutarem lá o podcast. E pra acabar as novidades e anúncios do Jogatina BG, no Diversão Offline em São Paulo, que é no próximo final de semana, dias 10 e 11, sábado e domingo, lá em São Paulo, nós estaremos cobrindo o evento lá com vídeos e no domingo, precisamente às 14 horas, a gente vai estar lá no estande da Geeks and Orcs, jogando vários joguinhos lá com vocês, lá com o Renato, com a galera que estiver lá no estande. Então apareça lá pra dar um abraço na gente, jogar com a gente. E o agradecimento especial desse podcast vai, obviamente, para o nosso padrinho, Thiago Domingues, né? Ele tem um canal também que recentemente começou, que é o Board Damage. Recomendo vocês acessarem lá, ele faz uns gameplay bem legal. Fez até o primeiro gameplay 360 do Brasil. Recomendo muito mesmo. Obrigado, Thiago Domingues, ali por acreditar no projeto do Jogatina BG, por ser um padrinho nosso lá no padrim.com.br/JogatinaBG. Fica agradecimento de coração, você é incrível. Então vamos lá agora para as notícias que a gente separou aqui. Começando as notícias no Brasil, né? Semana de Diversão Offline. Eu separei os destaques de 24 de fevereiro até o dia 7, é o dia que eu tô gravando aqui, em relação ao nosso Brasil, né? Esse Brasilzão. A gente começa, obviamente, com a lista de lançamentos que teve durante esse intervalo, começando com a Conclave, onde ela lançou oficialmente já o Tikal, o Above Below, o Amun-Re e também o reprint de México. Começou também as vendas do Luna pela Paper Games, Luna do Stefan Felt, e a Ludofy também começou as vendas do India Summer, do Uwe Rosenberg. Então, vários jogos aí já sendo lançados na semana pré-evento, né? Falando em Ludofy, ela fez uma live recentemente, porque começou o Kickstarter do Austrália, que é um jogo de economia, com trens e Cthulhu, do Martin Wallace, que se passa no mesmo universo do Study of Emerald, que agora tá no Kickstarter, e vai ter lançamento pela Ludofy, né? A Ludofy vai ser a empresa que vai trazer o jogo pro Brasil através da campanha do Kickstarter, né? Ela vai ser a empresa que vai coordenar essa parte do shipping para o Brasil. E a Galápagos, ela necessariamente não anunciou, mas os boatos aqui diz que o Azul vai vir pela Galápagos, né? Um dos jogos mais badalados ali, um jogo abstrato, que teve em destaque na Gen Con, teve em destaque também durante a Essen, e a Galápagos vai trazer o jogo do Michael Kisling. E um surgimento de uma nova editora, né, na verdade, assim, talvez você até conheça os produtos e a forma de trabalhar da galera, que é da Bucaneiros, no caso, né, que ela faz Insert, e agora a Bucaneiros também vai se tornar uma editora, como Bucaneiros Jogos, e ela vai começar com 2 jogos, né, que anunciaram durante o Meeplemanix dessa semana, né, o podcast lá do pessoal da Meeple TV. 2 jogos vão debutar com a editora, no caso é o Kingsburg, a 2ª edição, e também o A Tale of Pirates, jogos aí bem legais que já dá um bom início para a Bucaneiros Jogos, né? E também, olha só, parece que nessa quinta-feira, no dia 8 de março, a Paper Games vai fazer vários anúncios, né? Ela vem fazendo ao longo dessas semanas aí, das duas semanas, vários teaserzinhos de imagens, e parece que ela vai divulgar todos esses jogos com o pessoal da Mimpomanix, né? Parece que são 9 jogos. E a Devir, durante a semana, teve lá na Elfo, né? Um evento para lojistas, e ela anunciou vários jogos. O primeiro deles é o Game of Thrones Catan, A Busca pelo Anel, o novo jogo da série Century, né? Que é o Eastern Wonders, o Codinomes Dueto, mais 3 jogos da série Exit, A Ilha Esquecida, O Castelo Proibido e A Estação Polar, o jogo Gretzins, Matikoro, o jogo Pulsar 2849, jogaço aí, o Rajas of the Ganges, também que foi um destaque durante a Gen Con e a Essen do ano passado, e o Tzolk'in, o calendário Maia, cara, olha só quantos jogos que a Devir vai trazer aqui pro Brasil, cara. Vários jogos que foram anunciados. E eu falei, a semana é semana loucura, porque tem muito anúncio e não acabou por aí, porque tem gente que vai anunciar muita coisa durante o evento. E a gente pretende fazer umas coisas bem legais aí pra vocês. Também tá rolando essa semana a Abrim, né? Um evento internacional de jogos e brinquedos. E lá a MeepleBR anunciou 2 títulos, digamos assim. Um dos jogos aqui foi o Muse, e foi também anunciado a expansão pra Terraformar chamado Prelude, que eu recentemente anunciei aqui. Também, de acordo com a Bravo Jogos, durante a Abrim, a Grow anunciou que vai trazer o jogo The Quest for Eldorado do Rainer Knizia. Olha que da hora, hein? Também teve um anúncio durante a semana passada de um jogo pela Game Rives. O jogo é do designer Fábio Arraes, chamado Fury Gods. É um jogo de 2 a 4 jogadores. Se você quiser saber um pouco mais também, vai estar linkado aqui na postagem. Bom, falei de Diversão Offline, né? Também vai estar lá durante o Diversão Offline a apresentação do jogo Mundus Imperial, que ele vai ser um jogo 4X com muita influência em Euro sobre o período do Império do Brasil. E eu quero dar uma olhada lá pra ver como tá ficando o jogo. Eu quero dar uma, pelo menos jogar uns turnos pra conhecer a mecânica, pra conhecer o feeling do jogo, que vai estar lá durante o Diversão Offline. Falando em Diversão Offline, pra galera que ainda não sabe, dá pra correr ainda, pegar seus ingressos, vai correr em São Paulo e vai ter palestras interessantes, né? Com, por exemplo, o designer-chefe da Comini or Not, o Eric Lang, e também o Christopher Boilinger, que é o designer do For Gods, Dungeon Twist, Archipelago, vai estar lá durante as palestras do Diversão Offline. Cara, muita coisa que tá rolando aí. Semana loucura, então fique atentos aí pros anúncios que vão rolar durante o Diversão Offline. A gente pretende cobrir, nem que seja na próxima edição, nem que seja algo especial. A gente vai ver certinho. Então é isso. Saindo do Brasil, vamos para anúncios. No caso, notícias da Fantasy Flight. Ela anunciou mais uma novel pro cenário de Arkham Horror. Essa novel vai se chamar To Fight the Black Wind, e ela vai ter conteúdo exclusivo pro LCG, né? Ela vai ter cartas e conteúdo de história para alguns personagens do famoso LCG da Fantasy Flight. Ela também anunciou a Fantasy Flight uma nova expansão de luxo para Android Netrunner. Ela vai se chamar Rhine and Revire. Então, dá uma olhada lá nos links que eu vou deixar na postagem. Saindo da Fantasy Flight, a gente vai pra Comini or Not, onde ela anunciou um novo jogo baseado na série que imprime dinheiro para a editora Zombicide. E agora a Zombicide vai entrar no novo Kickstarter a partir do dia 10 de abril e vai se chamar Zombicide Invader. Isso mesmo, ela vai se passar num cenário espacial. E eles já até liberaram a imagem da Baraka, né? Que vai ser a primeira personagem revelada, já foi a primeira personagem, que é uma soldada sobrevivente. E muita gente ali tá com o olhinho dizendo que tá muito um setting parecido com Warhammer. Será que a Comini or Not tá querendo competir? Não sei, vamos esperar. Então, dia 10 começa o Kickstarter desse novo jogo de Zombicide. A US Apollon, ela anunciou um jogo do Deadpool, que é destinado pra galera que gosta do personagem e também gosta de jogos nessa pegada polêmica como o Cards Against Humanity, né? No caso, é o jogo Deadpool vs. The World. Então, ele promete ser um jogo party game para esse público. A Devil Pigs, ela anunciou durante o Festival de Cannes, né? Um jogo que vai começar uma campanha no Kickstarter, que vai usar o Heroes System, né? Do mesmo universo do Heroes of Normandy. No caso, é o Heroes of the Stalingrad. E, como eu já disse, vai vir para uma campanha Kickstarter. Eu adoro a arte dos jogos, principalmente desse universo do Heroes of the Normandy. E eu espero muito que um dia seja considerado chegar aqui no Brasil. Tomara. A Bazer Games, ela anunciou para agosto a expansão Rocky Mountains para o jogo Whistle Stop. Isso mesmo, jogo de trenzinho, de tile placement, pickup delivery, que se passa num cenário de construção de ferrovias dos Estados Unidos. E foi uns jogos aí que foi bastante falado durante eventos passados da Gen Con, né? Então, eu tô de olho nessa expansão, né? Na verdade, no jogo, né? Eu quero muito conhecer. Ainda falando sobre trens, a Eagle Griffon Games, ela em parceria com o designer Vital Lacerda, vão elaborar uma campanha no Kickstarter em breve de uma expansão para Railways of the World, no cenário, obviamente, de Portugal. Então, vamos ver como vai ser o mapa de Portugal para esse jogo gostoso, maravilhoso de trenzinhos. A Super Meeple, ela anunciou um jogo chamado Cusco, que na verdade era para ser Java, né? Que é o terceiro jogo da trilogia Tikal, que no caso vai ser Tikal, México e agora Cusco. É um jogo da dupla Kisling Kramer e ele tá previsto para maio. E a Super Meeple também anunciou um jogo, na verdade, uma nova roupagem para um jogo de 2003 chamado Attica, que vai se chamar US Telegraph. Ele é um jogo de construção de rotas e tile placement nesse cenário de evolução de cidades nos Estados Unidos, né? E se você entrar lá no site da Stonemaier Games, você pode ver que tá rolando, né, uns updates lá das expansões de jogos que vão vir pela editora. E no caso, a expansão que você já sabe que vai vir pro próximo trimestre é uma expansão para o jogo Viticulture. Tem um codinome, por enquanto, de Visit from the Rhine Valley e tá prevista, obviamente, para o segundo trimestre. A Steve Dixon Games, ela falou assim, você achou que não vai ter mais Munchkin? Aí ela falou, achou errado. Por quê? Agora Munchkin vai ter um tratamento especial, que vai receber dinossauros, né? Que é o Munchkin 9 Jurassic Snack. Então, se você se interessa aí por Munchkin, vai estar linkado aqui na postagem. E a IDW vai trazer em junho um jogo para dois jogadores, baseado no anime Death Note. E ele vai se chamar Death Note Confrontation. Ele vai ser um jogo onde você vai ser o Kira matando mais pessoas, ou você vai ser o L buscando mais informações até achar quem é o Kira. A Pegasus Spills anunciou um jogo chamado Nimble. Ele é um card game de destreza de 2 a 4 jogadores, baseado em clássicos da literatura, onde você vai ter mecânicas de reconhecimento de padrão. A capa dele é bem legal, ele vai ter setting de vários personagens aí clássicos, então links na postagem. A Arcane Wonder anunciou para julho o jogo de Mechas. É um jogo de duelo entre dois jogadores, com mecânicas de ação simultânea, tem deck building. Então, para quem gosta de batalhas de mecha, fica a dica aí do jogo da Arcane Wonders. E para quem gosta de Carson City, vai ser lançado em breve pela Quinit Games, a versão card game. Olha aí, ela fez uma publicação lá no seu Instagram e já tem o perfil lá no Board Game Geek. A Rio Grande Games anunciou uma nova versão do jogo Northern Pacific, que ele já foi um jogo lançado em 2013 pela Winson Games e agora a republicação dele vai ser pela Rio Grande Games. A Stronghold Games anunciou também uma nova edição, né, a Taverns Edition do Feast for Dragonstone. É um jogo de 2002 do Bruno Faiducci, que havia sido lançado pela Days of Wonder. E essa nova edição vai vir pela Stronghold. E para acabar as notícias do cenário internacional, a editora Gimson vai lançar uma nova edição do jogo Civilization de 1980. E essa edição vai vir para esse ano, vai ter algumas melhorias nas mecânicas, novos componentes, novas artes, mas nada que difere tanto da sua versão original de 80. Olha só, 80, cara. Saindo do cenário de notícias, vamos para o Kickstarter. Eu separei 4 destaques aqui para vocês. Obviamente, eu começo com o Batman, The Gotham City Chronicles. Ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, onde ele tem uma mecânica com Overlord, controlando vilões. E ele vai ser um jogo exclusivo de Kickstarter, não vai ser lançado posteriormente, pelo menos é o que disseram. Ele pediu 500 mil doletas. Atualmente, falta 24 dias para acabar. E a campanha atingiu já 2 milhões e 660 doletas. Olha aí. Outro jogo que eu separei aqui é um jogo de 1 a 3 jogadores chamado Donning the Purple. E ele é setado, né? Ele tá num cenário de Império Romano. Nesse caso, ele usa um jogo de controle de área bem assimétrico, onde você tem que usar a mecânica do King of the Hill, né? Você é uma corrida pra ver quem tá no topo de 1 a 3 jogadores, né? Ele pediu 12 mil doletas, atualmente tá em 23 mil e falta 15 dias para acabar a campanha. Outro jogo que eu separei aqui é um deck building que ele usa a temática de ciência, né? De química e física ali, pra falar sobre comportamento de partículas a nível quântico. Isso mesmo, o jogo se chama Subatomic Anatom Building Board Game, onde esse jogo você vai colidir partículas físicas e químicas, né? Na verdade não tem essa diferença, é tudo partícula só, não tem essa questão de ser química, física e química. E com esses quartz e outras coisas, você vai montando partículas e você vai até construindo átomos. Ele pediu 12 mil doletas, atualmente está em 215 mil e falta 42 horas. Na verdade, falta um dia no momento que você for escutar esse podcast. E o último destaque aqui, eu sempre vou trazer alguma coisa de guerra aqui que eu acho bem legal. É um jogo chamado Of War and Men, World War II. E ele é um jogo de cartas, 2 a 4 jogadores. Ele tem bastante estratégia. Você controla o campo de batalha, você tem que vencer a guerra, né? Ele é um jogo de squad level, né? De você controlar esquadrões, se movimentando no tabuleiro. Ele não foi financiado ainda. Ele pediu 20 mil doletas, ele tá em 17 mil. Falta 24 dias. Então, se você gosta dessa temática de Segunda Guerra Mundial, um jogo bem bonitinho, bem da hora e bem honesto. Dá uma olhada lá no link que eu vou deixar na postagem. Vamos pro cantinho dos eventos. Obviamente, vai ter em São Paulo nesse final de semana o Diversão Offline, onde você pode comprar os ingressos ainda. Dá pra comprar os ingressos, participar lá da maior feira de convenção de board games do Brasil. E é a primeira vez que tá ocorrendo no estado de São Paulo. E nós vamos estar lá. A gente pretende, ao longo das 2 semanas, aí fazer uma cobertura bem legal ali, com um vídeo especial no canal. Então, aproveitem. E se vocês estiverem lá, vai lá dar um abraço na gente, vai falar com a gente lá. Vai participar lá da nossa jogatina lá no stand da Geeks and Orcs às 2 da tarde no domingo. E a gente vai estar lá. Em Curitiba, no mesmo final de semana, na verdade no sábado, dia 10, vai rolar aqui mais um Tabula Boards na Gibiteca. Então, pra galera que não consegue ir no evento, que tá aqui em Curitiba, vai lá, vai tá bem show. Eu sei que o Anderson Butileiro do Deathmatch vai estar lá apresentando o Rio, né, o jogo dele, né, o Rio 1808. Então, vai lá participar, vai ser bem show. E em Curitiba, no dia 21 de abril, no feriado, acho que é feriado, não sei. Eu acho que é, enfim, talvez seja, talvez não. Talvez eu seja maluco. Vai rolar aqui em Curitiba, saindo dessa loucura toda, o primeiro Dungeon Geek. Aqui, né, vai ser um evento de várias temáticas, RPG, videogame, e também vai ter board games. Então, participem. Lembrando, galera, manda pra mim aqui os eventos que vão estar rolando na sua cidade pra divulgar, porque às vezes não me convida, eu não sei. Então, avisa a gente aqui pra divulgar, certo? Chegamos aqui ao final de mais uma edição do nosso podcast Notícias. Lembrando, mande suas notícias, mande seus lançamentos pra gente anunciar por aqui. Editoras, pode mandar também, a gente anuncia normalmente. Deixe seu feedback pra ver se a gente tá fazendo o trabalho certo ou não, né? E agora, sempre no final do podcast, agradecimentos especiais aos nossos padrinhos que acreditam na gente, no nosso conteúdo aqui. Então entre lá em padrim.com.br/jogatinamexer. Eu fico por aqui, abraços e até o próximo turno. Tchau!